Para nós, aqui na Boa Nova, é sempre gratificante quando falamos de um projeto mais do que uma vez. Acima de tudo, porque é sinal que ele se engrou e que está aí para nos trazer mais e melhores edições. E é o caso do TT, TT que está aqui em destaque na Boa Nova esta semana, que lança precisamente esta semana o seu novo álbum, Mais Do Que Uma Razão. Álbum esse que tem já um tema em alta participação, Não Há Mais Nada, enfim, está a ter uma grande visibilidade. E o que nos leva a facto a ver que o TT foi uma aposta dele próprio que ganhou e que neste álbum aparece aqui com algumas participações. Antes de mais, bem-vindo aqui à Boa Nova, boa tarde. Boa tarde. TT, cá temos de facto então um novo álbum, o seu segundo álbum, quase 2 anos depois do homónimo. Que expectativa tem para este novo disco? A expectativa mantém-se como do primeiro álbum, que eu acho que este para mim é o terceiro álbum. Porque eu quando reeditei o disco, fiz um disco duplo. Exato. Com muitos temas novos, por isso para mim foi já o segundo álbum. E correu muito bem a reedição do disco, deu uma grande força para alcançar aquilo que eu alcancei com esse álbum. Eu para este novo álbum, a expectativa mantém-se a mesma, simplesmente que o público sinta aquilo que eu quis transmitir. E acho que o resto vem por acréscimo, não tenho expectativas de vendas, de nada relacionado com isso. Só que o público sinta e acho que o resto vem por acréscimo. Tu és parte do mundo, fazes parte do meu ser. Tu és tudo num segundo, és quem faz acontecer. Sempre escondi a verdade, tinha medo de tentar. És a minha liberdade, tu és quem me faz soltar. E já agora que entendes, amor, para por favor, encosta-te a mim. Deixa sentir esse calor, esse sabor aqui. Tudo o que eu sonhei alcançar um dia, provar, eu já consegui. Boa Nova, um mundo de emoções. Junto a ti, não há mais nada. Não, és tudo para mim. Tu és a estrada que me guia para ser feliz. Não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a estrada. Tu és que me faz feliz. É tão profundo que nem dá para descrever. Junto a ti eu estou seguro, sei que não me vou perder. Sempre escolhi a verdade, não me queria entregar. És a minha liberdade, tu és quem me faz sonhar. E já agora que sabes, amor, que esse teu calor acende algo em mim. Põe do lado esse pudor, vem por favor para mim. Tudo o que eu sonhei alcançar um dia, provar, eu já consegui. Desde o dia em que eu te conheci, não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a estrada que me guia para ser feliz. Não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a estrada. Tu és quem me faz feliz. Oh não. Yeah. Oh oh. Tu és parte do meu mundo. Não há mais nada. Não. És tudo para mim. Tu és a estrada que me guia para ser feliz. Não há mais nada. És tudo para mim. Tu és a estrada. Tu és quem me faz feliz. Não há mais nada, foi o tema que o próprio TT entendeu para, de algum modo, partir para a divulgação deste no seu caso, terceiro álbum, não é? Sim. Penso que era a melhor ponte a transmitir o anterior disco do TT para este novo. Acho que fazia a fusão perfeita este tema. Passados, tanto como disse, há pouco, quase 2 anos do primeiro álbum, o que é que mudou na sua maneira de produzir o disco, na maneira como ele vai chegar ao público? Vão mudando coisas sem normais, a gente vai, vou ficando mais maduro, vou tendo outras influências, porque o panorama musical mundial altera-se também de mês para mês, há coisas novas, influências novas. Mas simplesmente não mudou, simplesmente fiz algo diferente. Uhum. Fui buscar outras sonoridades, fui buscar outros convidados, abordei outros temas. Acho que não há diferenças, é uma continuidade. Acho que é melhor. Tu até tinha quase um chavão que é o Sintam o Beat, não é? E foi uma maneira de captar o público com o Danças de Som, com o Deixa-te Levar, não é? Teve, de facto, uma aceitação muito boa em termos de álbum homónimo, que disse levou à reedição com alguns temas extra, não é? A partir desse momento que atinge, de facto, como um álbum de estreia, a notoriedade que teve, cria também nas pessoas a expectativa deste segundo trabalho. Segundo? Três, como há pouco falou, não é? Sente que, de facto, o público estava na esperança de um trabalho seu e esse trabalho fosse próximo? Claro que o público teve de mim assim, um produto que não tinha sido feito assim em Portugal. Exato. Foi assim um produto novo. E correu tão bem, né, graças a Deus, que acho que o público, e eu noto isso muito pelos meus fãs, no MySpace, no site. Exatamente, eu sei. Eu sinto que aquela, não é, como é que... Uma expectativa, isso mesmo, estava a faltar a palavra. Aquela expectativa de ver o que vem de novo, porque foi uma sonoridade que me marcou tanto eles. Então, mas acho que vão ficar satisfeitos. Estou mesmo muito confiante com estes. Diz-me se sim ou não, é tudo que eu quero saber. Pois eu já não vou mudar, já não vou mais deixar. Vou continuar assim. Eu continuo igual, embora tu penses que não. Só porque agora ouves na rádio e vês-me na televisão. Sou o mesmo galo, galo, tal como era antes, o mesmo burro. Não mudei nem por instantes, as minhas linhas, minhas frases continuam tal e quais. O meu skill não reduziu, só mudaram os instrumentais. Não tens motivos nem argumentos, é isso que vos dói. Número 1, top cidade, FM sem algo, é isso que vos dói. A mim não me cresce o ego, clássico como sinto o beat. Agora ou nunca alter ego, ao limite eu sei que chega. E pretendo ultrapassá-lo, pretendo ultrapassá-lo. Tenho sucesso preso nas mãos e não quero libertar. Presta atenção àquilo que eu falo, não pretendo pisar ninguém, pretendo ir para além, dizer aquilo que me convém. Se estás de acordo, então vem, vamos mostrar que somos alguém. Por mais que o tempo passe, eu não vou mudar. Diz-me se sim ou não, é tudo que eu quero saber. Mas eu já não vou mudar, já não vou mais deixar. Está contigo até ao fim, nada nos vais separar. Tu és o ritmo do meu flow, inspiração antes do show. Tudo que eu preciso, o caliguinho. Continuo, mas meu bro, todos pensam que mudei. Só porque agora canto e mudei-me para Jay. Só porque tenho singles nos tops, damas, dólares, carros, tops. Mas ainda vivo na street, acordo e durmo com speed. Giro com os puros bravos na criminalidade. Escravos, tudo que vivo está no CT. Agora ou nunca, espere ver. Não vou mudar quem sou, serei sempre o mesmo. Música é o meu lavar que respiro e me move. Se o sucesso te treme, alter ego, breakdown. Yeah. diz sim ou não. Se preferis, fica calado, ouça o teu coração. Natural que tu és mais ansiosa. Muita cena à minha volta, tem muita gente curiosa. Mas não me esqueço quem sou, não me esqueço de onde vim, quem me ajudou. Desde o início que eu te digo, és tudo para mim, nada me dou, estou igual, louco por ti, girl. Sabe a minha dor, eu conheço a fama, conheci o teu olhar, conheci quem me amas. É muito bom como diz dor, é mesmo melhor tenta ti como o meu tesouro. A música é forma de expressão, minha arte, meu talento, minha convicção. Por muito sucesso que eu tenho, não me vou esquecer. Diz-me se sim ou não. Como é que acha que vai ser a promoção deste disco? Ou seja, o outro viveu também muito de o tema aparecer na televisão, em várias, associado a vários momentos de telenovelas, etc. Uhum. Acha que este vai ter o mesmo encaixe e que vai viver também muito disso? Sim, inevitavelmente as músicas encaixam-se muito bem nas séries juvenis. Exato. E temos um público gigante a assistir a essas novelas e uma target passa um pouco por aí também. Não. Acredito, já falámos. É porque eu vou ter a minha primeira entrevista de emprego e gostava imenso de ter falado com o Vivante. Assim é que eu tenho mesmo de pôr na cabeça que não vale a pena, que o esforço que tu disseste que ias fazer é impossível. Perto, não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Tão longe, tão perto, não há distância, não há fim. Tô certo, go, que é perto, basta pensar em ti. Eu já não penso tanto, fica nesse canto, enquanto eu passo a procurar um vaso em que eu plante. Um amor distinto com afeto, mesmo tanto distante. Ela diz que ama longe de perto, não distante. Ela diz pensa, no que é que eu fiz tensa. Eu digo pensa, tu és tu, quem diz pensa. Prefiro agora o fado e fugir do meu Facebook. Estar apaixonado em casa, olhar para o teu Facebook. Eu perguntei se tu querias melhorias e passar ação às teorias. Vas a ver moradias para ser o boy que acorda com a tua bela remela. Ela concorda, mas não é o que olhar dela revela. Quem é que nos induz a querer saber quem usa quem? Desde que eu compus a música, mais ninguém que se usa bem. Toda a bala, agora a gente quando se cruza nem se fala, nem se fila, nem se rala, nem se tem. Clima calmo, clima sem. Novela fui com sentinela, uma indiferença falsa que era sentinela. Podia ser atriz como a Beatriz, porque ela faz tão mal de alma, chega ao final e diz: não me deixes, amor, não te queixes, amor, não me beijes, mas amor, não te vejo. Agora és minha ex, não és a minha hoje. Já não há desejo entre nós dois. O tempo agora vou dividi-lo nas minhas MPCs. Podias ter tido um vinil, tiveste um MP3. E tu nunca podes dizer que eu tive um fraco desempenho. Vou só ali comprar tabaco, já venho. Peraí. Tão longe, tão perto, não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Tão longe, tão perto, não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Não dá pra fingir, não dá desta vez. Vou pensar mais em mim, já não sei quem tu és. Não dá pra fingir, não dá pra esconder. Não foi o que eu esperei, mas poderia ser. Eu sei, eu sei, eu sei. Mas podia ser. Tão longe, tão perto, não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Tão longe, tão perto, não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. estou a pensar em ti. Amor, não me deixes, amor, não te queixes. Amor, não me beijes, mas amor, não te vejo. Agora és minha ex, não és a minha hoje. Já não há desejo entre nós dois. Amor, não me deixes, amor, não te queixes. Amor, não me beijes, mas amor, não te vejo. Agora és minha ex, não és a minha hoje. Já não há desejo entre nós dois. Não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Tão longe, tão perto. Não há distância, não há fim. Tô certo que é perto, basta pensar em ti. Se no primeiro álbum, ao ouvir o lance este som, ficava na dúvida quem é que estava a cantar, neste momento, ao ouvirmos o Não Há Mais Nada, ou mesmo que sigam temas, por exemplo, como Tão Longe, Tão Perto, necessariamente vai-se perceber logo o que é o TT. Portanto, as pessoas já lhe conhecem o som e a voz. Sim, já conhecem, já consegui estabelecer a minha identidade no panorama musical, porque as pessoas já identificam a voz, a sonoridade mesmo que eu transmito nas músicas. O que torna tudo mais fácil para este álbum. Muito, muito mais fácil. Já, quer dizer, o primeiro disco, normalmente dizem que o segundo disco é confirmação. Uhum. Mas eu acho que no meu caso, quando sou pioneiro no estilo e venho fazer algo de novo, acho que a confirmação está logo patente no primeiro disco, que é a minha opinião pessoal. O segundo disco é uma continuidade da confirmação que se fez no primeiro. Conhece tudo e me sabe dar razão, yeah. Secretamente dá-me provas de amor, yeah. Faz com que o mundo tenha outro sabor. Cria momentos que eu nunca vivi. Não sei o que fazer, mas gosto de ti. Por ano passo, eu só penso em ti, yeah. E achas o vazio que há dentro de mim. Eu só penso em ti, preenches o vazio. 101.2 FM Rádio. Uma estação para quatro estações. 100.2 Desde Oliveira do Hospital. Estes temas foram produzidos, ou melhor, foram criados por si desde então, desde o lançamento do álbum homónimo, ou já foram alguns que ficaram na gaveta até desse álbum? Estes novos, eu não tenho assim um processo base para produzir. Uhum. Eu faço, desde há 7 anos para cá, faço sempre questão de prescindir de várias coisas para ter o meu próprio estúdio. É algo que eu não prescindo, é de ter o meu estúdio, ter que me deslocar para estúdios de outras pessoas e perder as minhas influências e os meus feelings pelo caminho. Então tenho sempre o meu estúdio e faço música todos os dias. Mesmo nos tempos livres, quando não tenho gravações para mim ou produção para outros músicos ou ensaios da minha banda, nos tempos livres eu faço música. Então, eu sempre que vou fechar um álbum, eu faço um apanhado daquilo que eu transmiti no disco, o caminho que eu quero levar pelo disco, tendo também, tenho sempre a sensibilidade de perceber o que toca nas rádios, o que está a tocar lá fora, porque acho que nós, os músicos, há aqueles músicos que não ligam ao que se passa e fazem-se coisas mesmo fora. Eu prefiro ter um pouco a sensibilidade do que se está a ouvir. Perceber as tendências, não é? Sim. Às vezes em tendências musicais, eu ouvi aquela moda lá fora muito do Sean Paul, do 50 Cent, da Beyoncé, uhum. Que era aqueles ritmos, sonoridades mais orientais, o Candy Shop, isso. E pronto, houve aí uma levada de tempo que as pessoas seguiram isso. Depois apareceu o Timbaland, as pessoas estão a ir para um som mais um eletrónico, um hip-hop, como os Black Eyed Peas, ou seja, uhum. Isto tudo, o Jessie Cassiar, o novo tema, quer dizer, são todos artistas independentes, bons, profissionais, tudo. Mas é patente que os músicos seguem uma evolução, seguem um ritmo. Há uma linha condutora, não é? É uma linha condutora, isso. E pronto, eu tenho de ter essa sensibilidade em cada álbum, porque pronto, o público está nessa onda, está a curtir essa onda, e há que dar-lhes aquilo que o público quer. Daí podemos entender que, por exemplo, para fazer este conjunto aqui de 11 temas deste álbum, uhum. Que se calhar outros tantos ficaram de lado à espera de outros dias. Sim, sim. Temas que nunca são postos de lado. Prontos, ficam assim guardados, okay. Numa pasta especial. Exato. Mas, TT, afere também essas sensibilidades ao vivo, ou seja, ensaia nos seus concertos temas novos, até para perceber como é que eles são recebidos? Estão a ser recebidos como fossem quase o do primeiro álbum. Uhum. A sonoridade mantém-se igual assim, a nível de canto. Uhum. E depois a parte instrumental tem grandes alterações com coisas bastante orgânicas e depois outras mais eletrónicas. E eu sinto que o público, a meio da música, já está a arrebentar o refrão. Foi sempre algo que eu sinto que me destacou nos sei lá, os 6 singles que eu tive em novelas, uhum. Os 7 singles do álbum que foram singles. Exato. É os refrões, é a facilidade das pessoas captarem o refrão, e isto mantém-se neste álbum. Eu não gosto de cantar temas novos assim, antes do álbum sair. Uhum. A primeira vez que eu apresentei os temas novos deste álbum foi no Delta Tejo. Exato. E como é normal, quando eu fiz a Delta Tejo, eu disse que já estava pronto da fábrica. Uhum. Com o single definido e para as rádios. Por isso, foi mesmo... É uma sensibilidade que eu tenho, como tive cuidanças de som. Não dá para explicar, é um feeling. Estavas aqui, eu vi. Eu não aguento mais esta indecisão. Sem razão, yeah. Volta aqui, eu quero olhar pra ti. Eu quero ver, mas nunca entendi. Oh, na verdade, eu acho que não há razão. Volta. volta aqui, não quero olhar para ti. Eu quero ver, mas nunca entendi. Oh. Talvez um dia te lembres, não te esqueças que eu fiz de tudo o que havia, levei-te a lua e ainda te ofereci o céu. Talvez o tempo nos una como na primeira vez, pois eu sou teu amigo até ao fim. Yeah. Ouve bem, nem que seja a última vez. E eu já não sei o que fazer mais. Yeah. Volta aqui, eu quero olhar para ti. Oh, eu quero ver, mas nunca entendi. Oh, na verdade eu acho que não há razão. Volta aqui, eu quero olhar para ti. Eu quero ver, mas nunca entendi. Oh. Talvez um dia te lembres, não te esqueças que eu fiz de tudo o que havia, levei-te a lua e ainda te ofereci o céu. Talvez o tempo nos una como na primeira vez, pois eu sou teu amigo até ao fim. Talvez um dia te lembres, não te esqueças que eu fiz de tudo o que havia, levei-te a lua e ainda te ofereci o céu. Talvez o tempo nos una como na primeira vez, pois eu sou teu amigo até ao fim. Talvez um dia te lembres, não te esqueças que eu fiz de tudo o que havia, levei-te a lua e ainda te ofereci o céu. Talvez o tempo nos una como na primeira vez, pois eu sou teu amigo até ao fim. Falava há pouco aqui das participações. Foram muito bem concebidas no primeiro álbum e neste segundo aparece aqui, nomeadamente, com o Sam da Kid. De onde é que surge esta parceria? Surge... Nós já nos conhecemos há imenso tempo. Uhum. Trabalhamos juntos em outras situações. Atuámos várias vezes juntos. E sempre houve uma vontade de ambos fazermos algo juntos. Quando estava na parte final do álbum, estava aqui numa noite a produzir um tema e quando acabei, disse, baixei a cara do Sam. Liguei para ele, disse a ele para ir para a net, mandei-lhe a música e o gajo respondeu-me logo. Pá, temos que fechar esta música porque isto é mesmo... É a nossa cara. E pronto, foi assim, com muita tranquilidade. Naturalidade, não é? Já agora, com os Flow 112, que aliás editaram há poucos dias também o seu álbum de estreia, são participações também de pessoas que já conheci há algum tempo? Sim, são o Cali, um dos elementos é meu vizinho. Uhum. O tema dele, um álbum deles que saiu há pouco tempo, tem um tema que onde eu entro, que é o Dependeu de Mim. Exatamente. Foi gravado no meu estúdio. E pronto, e tudo aconteceu assim também por eles ouviram os temas que eu tinha quando gravaram comigo para o álbum deles. E ficou assim logo no ar a vontade deles quererem participar no álbum. Ah, e pronto, eu fiz o convite e eles ficaram todos contentes de participar no álbum. Não há dúvida que o mundo é pequeno, não é? É, e principalmente esta área, não a minha área só, se o R&B, o hip-hop, assim, os flow, não é bem hip-hop, é uma das mais alternativas, está assim muito concentrado. Não, mesmo, não a nível geográfico, mas independentemente de que moram no Porto ou no Algarve, os nossos pontos de encontro são muito específicos. É um mercado assim muito, muito complexo, acho eu. Autoestima, se depender de mim, agora nunca já é platina. Meu sucesso não se baseia no que tu absorves. Esquecer número no top e bater recordes. Chegar a todos os mercados, desde Lisboa a Luanda, espalhar a minha mensagem sem qualquer propaganda. Se depender de mim, atingiremos cheio em traves. Colaboro com o TT, ensinar as chaves. Depositei tudo o que tinha, agora quero ver lucros. Cantar em concertos, espalhar a minha música a todos. Este é o momento, agora nunca acertei. Tenho um contrato que a vida diz que a minha cara na TV. Cada cadência vês o progresso e em cada linha um sentimento expresso. Podes dizer o que quiseres, o mercado é nosso. 112 TT, agora no mercado nosso. Se depender de mim, eu não vou mais voltar atrás. É pena, mas não importa. Já não quero mais sofrer de tudo o que havia em mim. Pensei em desistir, nem mesmo sou de stress. Cada barreira ultrapassada ainda mais nos fortalece. Só quero ver nosso CD reconhecido no top. Como qualquer bom artista, seja fado ou hip-hop. Não tenhas medo, eu estou contigo até ao fim da linha. Vou continuar a ser o mesmo, não vais estar mais sozinha. Nem sempre agir corretamente, um beijo como esqueço. Isso entre nós não dá mais, eu sei bem que mereço. Eu elogio o teu cor, nome inaltece. Quero ser galardoado, estilo Michael Phelps. Atingir todas as metas, sem limites. Ganhar globo de ouro, sem palpites. Eu sei que sonhar não tem dimensão. 112 TT, muita a projeção, navega na secção. Não tem senão, clássico dos clássicos e locais, paião. Se depender de mim, eu não vou mais voltar atrás. É pena, mas não importa. Já não quero mais sofrer de tudo o que havia em mim. Tão fácil dizer, costumo-te chegar aqui. Posso te esconder, mas tu foste tudo pra mim. Este é o momento em que eu, parando o tempo, sei que posso mais continuar assim. Se depender de mim, eu não vou mais voltar atrás. É pena, mas não importa. Já não quero mais sofrer de tudo o que havia em mim. Diana Lucas e Tequila no Entra no Meu Clube. Faz a música se ouvir no meu corpo. sentir a pulsação mudar. Sem alternativa, a carta está escondida. Vive esta vida intensamente e após dia. É como tu quiseres, como tu preferes. Este corpo é o teu, se é o que tu queres. É sem problema, sem qualquer dilema. Faz o que tu queres, tu vais ver que vale a pena. Isso vai te tornar mais original. Parte a fama. Por isso insisto, vitei. Uma vida é um drama. Eu estou no rap ou na fame. Eu não conheço a lama. Eu digo sempre agarrei-me sem contar com a mama. Eu não sei duro nem quem. O tempo passa e chama. Mas há uns quantos não ouvem aos anos que são surdos. E depois eles dizem que movem pitas e não tem todos. E sem com isso que jovem nem com mais e nenhum. Pois é melhor que não estorvem na pena certitude. Pois eu avanço e varro, não descanso se eu escarro. E se já deram quase tudo, o balanço é bizarro. Não vi moto nem carro, não se nota que eu marro. Repete, não faz batota, mas eu não tenho aparro. Comigo é só viva, testigo e eu pico se livre. Leva sandálias e rimas, tem clima, é mais que livre. É como tu quiseres, manda vir no 10. R&B, rap, rock, é como tu preferes. Estas participações, para além do iniciado também no Levanta-te do Chão, quando é que, enfim, quando é que percebe, estamos aqui, parece que foi óbvio, não é? Mas quando é que percebe que, como é que as parcerias que quer ter para os seus discos? Sinceramente, conheço o trabalho deles, sei, conheço a tonalidade de voz, o groove que eles dão às músicas, e quando estou a fechar, quando estou a produzir e chego ao final de alguns temas, quer dizer, sinto logo que claro, isso, e depois também há outra coisa, por exemplo, no caso de Diana Lucas, em Portugal estou um bocado limitado em convidar mulheres a cantar R&B ou soul music. Uhum. Né? Se eu tentar ver quem vou convidar, sinto-me limitado. E eu, sinceramente, não sou muito adepto de convidar pessoas de um estilo totalmente fora, para o público ficar, uau, que giro, ela cantava fado e agora canta isso. Não sou muito adepto disso. Uhum. Acho que isso para mim são jogadas de marketing assim um bocado, como é que eu ia dizer? Rebuscadas? Não, acho que é tipo aqui uma cartada assim por baixo da mesa, acho que é um bocadinho, daquelas, é uma jogada de marketing muito forçada. Uhum. Quando um rapper convida uma cantora de fado, claro que o público em geral vai ficar, epá, uau, cantava fado, epá, mas... Não me cativa isso, muito sinceramente. Então prefiro ir buscar cantoras da área, como lá fora fazem. Qualquer cantor, um Justin, um Usher, um Neo, a Beyoncé, a Cristina Aguilera, quando se juntam para fazer duetos, juntam-se com pessoas da área delas, não é? E elas tinham a possibilidade de se juntar com o Pavarotti quando era vivo. E não o fizeram, porque acho que não é muito... não segue a mesma linha. Pronto, a Diana, pronto, para além de gostar muito do trabalho dela, também produziu um tema para o álbum dela, entrei no álbum dela. É aquela das poucas opções que eu tenho para concluir temas da R&B onde quer uma voz feminina. Dá-me um minuto da tua atenção, para o tempo segue o teu coração, escolhe o caminho, muda outra vez, não há tempo a perder. Só o passado como inspiração, relembra aqueles que te deram a mão. Escolhe um motivo, segue por ti, não há tempo a perder. E um álbum que fui marcado também pela mistura, enfim, a produção é sua, mas a mistura e a masterização temos o Armando Teixeira, dos Bala, não é? Qual é a quota parte de Armando Teixeira neste seu trabalho? A parte da mistura, divido sempre a mistura, eu com a pessoa em questão, seja o Armando, no primeiro disco com o Paulo Ferro. Exato. A mistura sai de um estúdio e eu, como estou a produzir outros projetos, e tenho ensaios com banda, tenho ensaios com badarinhos, tenho N cenas para fazer, passo essa parte de mistura final, porque a mistura eu faço ele, mas a mistura final e o master entrego a outra pessoa, porque eu já estou muito maçado de ouvir o som e convencer um som de fora a absorver aquilo assim à primeira vista e dar-lhe o toque final, que é o master. tem todo o mérito dele, por isso também sou amigo do Armando e convido o Armando para o meu álbum e para os trabalhos que eu produzo. A minha opção é sempre o Armando, porque é, tem um ouvido delicado e vai assim para o meu encontro. Já sabemos, tanto que, em facto, a nível do caso dos Brancos com Açúcar, enfim, que é carinhado por esse público mais jovem. No entanto, parece-me que a sua música não fica só por esse escalão. Tem tido o feedback também de pessoas de mais idade, ou até de menos, eventualmente? Ah, sim, sem dúvida. É quando vou aos concertos que eu dou, eu tenho sempre assim, um público bastante misto a nível de idades. Não tenho assim um público, claro, um público jovem, e ainda bem que os jovens gostam de se divertir, que é um sinal. Mas não tenho grande feedback, principalmente com temas como o Vem Cá, o Lady. São temas que o pessoal mais velho absorver assim de uma forma fácil. É uma música que entra no ouvido, o ritmo. E depois também eu acho que, neste caso, as novelas infantis, juvenis, digamos, uhum. Os Morangos e a Rebelde, tem um fator bom, porque quando os filhos estão a ouvir as músicas na novela, das 6 às 7 e das 7 às 8, que é os dois episódios que dão, é a hora que os pais estão em casa, estão a fazer o jantar, estão a trocar de roupa, estão... E isso parece que não, isso vai criando nos pais uma afinidade, né? Uma afinidade, porque os filhos ouvem e chateiam os pais porque querem estar a ver aquilo à hora de jantar, etc. É assim um bocado que funciona. Isto vai passando para os pais e os pais acabam por dar aquela atenção devida e a gostar. Acho que vai também um bocado por aí. Tem esse fator positivo as novelas. Excepto depois o Feitiço de Amor, que já era uma novela que já não é os jovens que vêm. Exato. E o Vem Cá ficou muito marcado e acho que foi dos melhores singles que eu tive. Também por isso, esteve associada a outro público. Neste momento temos o Não Há Mais Nada na TV. E já há previsões de outros temas ingressarem noutras séries, noutras novelas? Sim, já estão aí a haver conversações para outras séries que vão aparecer. Uhum. E pronto, está-se a seguir o mesmo caminho. Neste momento, a montra da música ideal para si tem sido a TV, mais do que a rádio ou que a mesma internet? É um misto. A TV dá-me um público muito específico, né, que esse target gigante que acompanha as novelas. E depois as rádios e algumas rádios pontuais, que não vale a pena estar aqui a definir quais, têm um papel fundamental, porque são rádios específicas onde o público deste estilo mais ou menos musical específico ouve, e isso ajuda muito. Devia haver mais em Portugal rádios que apostassem assim, não num só estilo, mas assim no mundo, por exemplo, no mundo, quando digo mundo do hip-hop, não me quero referir aos raps, não quero referir a gangues. Uhum. Hip-hop, R&B, soul music, funky, soul, disco. Devia haver, sim, rádios que apostassem mais. Começassem a tocar desde o Ray Charles, Stevie Wonder, James Brown, e depois começassem a subir aí por cima para o Michael Jackson, para o Justin, para o Usher. Devia haver rádios que dessem a conhecer ao público que isto que a gente canta, este estilo musical, vem desses génios. Uhum. Só para resumir a sua pergunta, eu acho que é um pouco de tudo. E depois também com o trabalho intensivo que eu faço, de não atuar só em concertos grandes com banda, as turnés que eu faço em discotecas, com DJ bailarinos, faz-me que, ao ir a todos os pontos do país, às terras, a sítios que eu nunca ouvi falar, discotecas de 1000 pessoas, discotecas de 500, de 5000 pessoas, isso tudo vai criando aquilo que aconteceu, que é um disco. É um disco de jovens, está associado à internet, discos sacados de borla, e o disco alcançou as vendas que alcançou porque houve esse empenho da minha parte também, de ir aos locais, claro, apresentar a minha performance e as pessoas quererem ter, pronto, terem aquela recordação minha. Porque, de facto, o seu álbum homónimo atingiu o Galardão de Ouro, não é? Num contexto em que os álbuns vendem o que vendem, não é? E hoje ninguém pode aferir o sucesso de alguém pelas vendas, porque provavelmente por cada disco que vende há 10 que são descarregados na internet, não é? Claro. Como é que se sente em relação a isso? Perceber que enfim, o fenómeno das vendas pode ser mais baixo, mas no entanto há um conjunto de cópias e policópias, em alguns casos, que andam por aí. Como músico, como compositor e como produtor, como é que vive esse fenómeno? Eu também o faço por vezes. Não sou nenhum viciado em sacar música. Uhum. Escuto música. Nem precisa sacar, uma pessoa escuta grátis na internet. Ah, mas eu sou dessa geração, eu estou habituado a isso, e acho que é agora a gente aproveitar as editoras e os patrões da música do mundo moldarem-se a este fenómeno, porque é incontornável isto. Desapareceu a cassete, o vinil vai desaparecendo, qualquer dia desaparece o CD e a gente vai viver do digital, não é? E o aspecto gráfico de um disco? Pois, é uma pena. É uma pena perder-se o físico, poder guardá-lo, ter numa prateleira, olhar para ele, ler. Mas é assim, quer dizer, ou os preços mudam, ou se tornam um disco, ou se tornam os discos mais acessíveis para combater isso, ou então. Então, no seu parecer, é inevitável, se assim continuar a sua ideia, é inevitável, para vamos desmaterializar a música, cada vez mais. É inevitável, ou então, ir um bocado ao encontro do McDonald's, tipo, vendo hambúrgueres a 1 euro, mas. Uhum. Vendem aos milhões por dia, quer dizer, tipo, metam a música em todo o lado à venda por outro preço, em vez de as pessoas terem que sair à FNAC, que é a realidade, para a Vorta. Então, tentem pôr música à venda em mais pontos, ou mesmo online, mas é um preço acessível. Nós estamos num país em crise, onde o ordenado mínimo é ridículo e depois não se pode pôr um CD à venda a 15, 17 euros. É, com 8 músicas e um artista português, um gajo chega à internet, carrega no Enter e saca aqui, pá. As pessoas têm que perceber isso, acho eu. O que me aconteceu com o meu disco foi, pá, deu graças a Deus, ter cativado o público ao comprar, mas às vezes, mesmo por muito bom que a gente faça um trabalho, é melhor comer e beber do que comprar um CD, né? Sou, não vou ser escravo de ninguém. Mais que uma razão, não tem explicação. É um sentimento, é a minha paixão. Escrevo de coração, não há ilusão. É uma certeza, a minha revolução. Mais que uma razão, não tem explicação. É um sentimento, é a minha paixão. Escrevo de coração. Já há muito que escuto apenas os meus amigos, pois é junto deles que ganho inspiração. No metro, no carro, então no maço perdido, aponto a ideia para criar uma canção. Sei que é difícil, fecham-se as portas, por vezes muito antes de bater, mas é por isso que eu insisto, um dia vais perceber. Mais que uma razão, é um sentimento, é a minha paixão. Escrevo de coração, não há ilusão. É uma certeza, a minha revolução. Mais que uma razão, não tem explicação. É um sentimento, é a minha paixão. Escrevo de coração, não há ilusão. É uma certeza, a minha revolução. Desde cedo que percebi que para gravar o que eu queria tinha que me afastar, pensar em mim. Não tenho estúdio completo na minha cabeça, gravei um álbum apenas com o que senti. Passou-me ao lado quando diziam que a minha música não ia bater, mas ninguém sabia que o que eu fazia era somente aquilo que nos faz viver. Música, somente a música, somente a música, a música. Mais que uma razão, não tem explicação. É um sentimento, é a minha paixão. Escrevo de coração, não há ilusão. É uma certeza, a minha revolução. Thank you. Imagina que vinha aqui Oliver do Hospital e que lhe dizia assim: pode vir consigo duas bandas. Quem é que escolhia? Escolhia o Sam, escolhia a Marisa. Marisa. Para ter assim um momento mais de paz e de mais. Encontro assim mais das nossas origens, que eu admiro muito. Agora fazemos um exercício inverso. Imagina que alguém lá fora o convidava para que o TT fizesse uma primeira parte. De quem gostaria de fazer uma primeira parte? Do Michael Jackson. Claro que nós estamos a falar se. Claro, claro. Claro que infelizmente já está lá em cima, mas. Uhum. Agora, o que é que acha que falta a um projeto como o seu ser mais internacional? Quer dizer, não, eu pensei, tenho temas feitos em inglês, penso um bocado nisso. Agora, sinto que, pá, não sei, quer dizer, é um bocado. O mercado está-me a correr bem na língua portuguesa. Uhum. A língua portuguesa ainda pode ser 10 vezes mais aproveitada. Temos o Brasil, temos as comunidades africanas, temos. Tenho estado a trabalhar com comunidades estrangeiras, temos os franceses, temos na Alemanha, temos N. E é a partir daí, quando eu tenho a oportunidade de atuar lá fora, para o público estrangeiro, eu vou apresentando temas em inglês, tipo na reedição agora que irei fazer deste álbum de certeza absoluta, lá para outubro, novembro, já irei ter 2 temas em inglês, porque é uma coisa que eu tenho feito, não o meto no disco, porque... Quer dizer, acho que não se encaixa muito bem ter um disco com 10 músicas e uma em inglês. Porquê? Para mostrar que canto em inglês? Não. Eu canto em inglês há muito tempo, mas quando o fizer, quero fazer de uma forma assumida e com o destaque certo para catapultar a minha música lá para fora. Porque ela está lá fora em língua portuguesa. Nas comunidades, eu tenho N pessoal que fala comigo e manda mails franceses. Sei lá, pessoal da Alemanha, não estou a falar de português, estou-me a falar... Sim, sim, de naturais desses países. Naturais desses países, que não entendem a letra, mas que a sonoridade está ao nível do que eles gostam, do que eles ouvem lá fora. Enfim, quantos de nós não consumimos música de que não entendemos a letra, não é? Claro que sim, claro. Uhum. Estamos aqui à percepção de que poderemos chegar lá fora. Disse aqui o exemplo do Brasil. O Brasil, no entanto, parece-me ser um mercado fechado àquilo que é nacional. Tem essa percepção? Do meu disco eu não tenho isso. Eu tenho muitos fãs brasileiros mesmo. Estive agora no Delta Tejo, comprovou isso. Já tive a dar entrevistas em rádios brasileiras. O feedback dos fãs é fantástico. Sou minado no MySpace, Facebook, por comentários do pessoal brasileiro que está cá, que veio cá e levou o meu CD para o Brasil. Porque acho que a minha música, como é assim, melosa, e os brasileiros têm esse lado que é as músicas de amor, melosas, tudo está bem, calor, praia, e as músicas encaixam-se muito bem. Eu não sinto isso em relação à minha música, sinceramente. Tanto que este sábado vou abrir o concerto da Daniela Mercury em Ofício, no Pachá, e pronto, se o público lá estará, vai ter essa ideia. Então, o TT no Brasil, o que falta se calhar é alguém abrir a porta só. Sim, mas também não tenho pressa. As coisas estão a ser trabalhadas com calma, com uma grande equipa por trás de mim. As coisas estão a ser marcadas, estão a acontecer. Acima de tudo, não quer ser um fenómeno efêmero. Não. TT, muito obrigado por ter de passar aqui uma vez mais na Boa Nova. Desejo o melhor sucesso para este álbum, este Mais Que Uma Razão, pelo menos à semelhança do que foi o álbum anterior. E já sabe, a porta está sempre aberta para si e para quando se quer estar connosco. Ok, muito obrigado. Obrigado, nós. Tentou chegar aqui em vão, mas acho que não passa de uma ilusão. Quero olhar para ti, mas não, tu não estás aqui. Tentou chegar a ti em vão, acho que não passa de uma ilusão. Pois nunca te senti, nunca toquei em ti, apenas penso em ti e imagino quanto era bom. Muitas vezes eu telefonei, sem coragem nem sequer falei, ficava apenas a escutar a tua voz, a perguntar quem és, o que queres de mim, quem és. Por favor, diz-me a mim porquê tens medo de mim. Quem és? O que queres de mim?